chamei 6251, chame centro Recife, frequência 125, décima 1. Thank you. Alfa Yankee Charlie. Autorizado, reboque. Reporte para ingresso na parte principal, Alfa Yankee Charlie. Reporte para ingresso, Alfa Yankee Charlie. Identificação, desça para 2.000 pés, chegada Monge, ajuste 1013. Rio 5973, desça para 4.000 pés, ajuste no 013, acione identificação. dia 995, desça para 050, chegada Monf, ajuste no 013. Salvador, o atual que foi a porta até no Reebok. Lateral 10. Rio 5973, voe Duna, desça 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 013. foi Yankee Charlie, frequência livre, bom dia. Então 3597, reduza para 220 nós. Michael Hotel Zulu na escuta do solo? Na escuta, Hotel Zulu? Nativo, mas quanto tempo, comandante? Então já encerramos aqui, só o colega aqui embaixo está com um problema aqui no engaste do garfo do reboque, já ele pediu autorização para retorno. O nativo está autorizado já o retorno, quando pronto, agilizando o medida possível, tem um Boeing da companhia da Rio, já na aproximação, e a aeronave com certeza vai livrar na Golf. E aí o senhor iria até prejudicar o táxi da aeronave. Já quando pronto está autorizado o regresso, reporte apenas regressando aqui, o Michael Hotel Zulu. Gente, Hotel Zulu. Torre Salvador, é o Mike Hotel Zulu? Prossiga, Mike Hotel Zulu. É, soltou aqui, foi o pino de travamento do trem de nariz, senhor. Eu vou precisar de apoio lá do setor de manutenção. Vou precisar permanecer mais algum tempo na sala aqui, até ou na posição, até eu fazer o contato com a sala de manutenção, ok? Negativo, o senhor mesmo vai fazer esse contato? Positivo. Afirmativo, Mike Hotel Zulu no aguardo, então. E o 5973 para interceptar o lock direito a 070. Então 3597 reduza para 190. Reduzindo. Três cinco no sete, reduza para 170, autorizado LS, reporte estabilizado. Taxi-0 está autorizado a reportar a 3500. Desça para 2000 pés, chegada Bonf, ajuste no 0 no 3. O 357 reduza para aproximação. Reduzindo. E o 5973, torre 1-8-9-5. Gol 995, reduza para 200. Já está, completamente. 200. Salvador, cordial, Rio 5972, se precisar de endereço, pode travar. Rio 5973, ciente, avistado, pouso autorizado, não no zero, o vento 90 graus com meia dúzia, nós. Para informação, temos um Airbus fazendo um check de motor entre a Fox e a Golf na Alfa. O senhor tem condições de livrar na Foxtrot após o pouso? Faremos o possível. Ambiente.